desculpa aí pelo tumulto. Lívia, eu não te conheço pessoalmente, mas eu sou um homem da comunicação, do povo. E eu tive a oportunidade de chegar à rádio Sociedade através do Braz, que era meu companheiro. Era um coitado. Hoje me deu essa oportunidade. Obrigado. Deixa eu dar pra você. Pra vocês também. Tá ok. Aqui nós vamos começando. Vamos começando. Robson, como é que é? E a cerveja tártica? Tá bebendo? Eu vou te falar, eu já perdi até a conta de quantas antárticas que eu tomei aqui hoje. Mas tá bom demais esse carnaval da Silva e Valença, segunda noite que eu tô participando. Eu tenho certeza que a animação vai ser até raiar o dia. Eu tô dando uma volta aí pra ver se eu pego mais alguns detalhes, tá bom demais. Eu vou ser ali. Tá ok, Clanderson. O Clanderson tá passeando, se divertindo. É o bom. É o carnaval na Silva e Valença. Nós estamos aguardando a presença de mais diretores que se encontram na secretaria. Portanto, nós estaremos agora mesmo começando para saber deles a satisfação, a alegria de todos eles para com o associado do Clube Silva e Valença. Rádio Sociedade Carnaval 91, Nilson, meu maestro da técnica. Carnaval 91, um oferecimento. O refrigerante e a melhor cerveja do Brasil, Antártica. 100 anos fazendo a sua festa. Revendedor exclusivo Luiz e Moura e Companhia Limitada. Rua João Pinheiro 41, fone 333-9900. Supermercado Beraba e Uberabão em Alfa. 12 mãos Abraão. Atendendo a população com esmero e dedicação. Nos quatro cantos de Uberaba. Irmãos Andomais Limitada. Materiais para construção. Rua Frutal número 37, com Avenida Barão do Rio Branco. Perto da rodoviária, fone 336-5511. Sociedade Eletrodiesel e Técnica Diesel Uberaba. Com peças, bombas injetoras, serviços rápidos e perfeitos. Avenida Domingo dos Santos, 275, fone 336-2677. Carnaval 91 na Sociedade. As melhores emoções pra você. O melhor do Carnaval 91 você vai conferir aqui no 730 da Rádio Sociedade. Passo a passo, a apuração do Carnaval 91. Faça você também parte dessa festa. Sociedade AM no Carnaval 91. Alô, nação barroqueira!